meus queridos e grandes amores. Que prazer, hein? Estamos juntos mais uma vez com o nosso eterno e marcante Encontro Central, aqui pela Rádio Mais Ouvida. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Hoje é terça-feira, 12 de maio. Eu sou Fabrício Brandão, o porta-voz do seu coração. Participe com a gente. Envie o seu recado de amor pelo nosso site ouvintecentral.com. Onde quer que você esteja agora me ouvindo, se você pensa que está sozinha, não se engane, eu estou com você, onde quer que você vá. E sempre, sempre, eu vou te amar. Aumente o volume e deixe a emoção fluir, aqui no programa que mexe com as suas emoções. Encontro Central! Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And Canções imortais. Yes, yes. Nothing ever felt to me like you do right now. Yes, yes. That's the only word I want to hear from your mouth. Let's not waste our time feel inside. If your tongue is tied, just whisper yes, darling, yes, darling, yes, yes, yes. Don't you feel breathless when I'm holding you near? Yes, yes. Light a fire and keep it burning for years. It's that misty look inside your eyes that I want to monopolize. Feel your skin on mine, it's crying yes, darling, yes, darling, yes. Romantic pressure gonna drive me insane. Time goes by and I'm losing ground. Do you want to see a loved one in chains? I'm sinking, baby, I'm gonna drown. I'm going down. Ooh, yes, yes. Can't you feel the passion when I look in your eyes? Yes, this is how I want it for the rest of my life. Giving fire to your flame. Every time you speak my name, close your eyes and say it to me. Yes, darling, yes. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Who's gonna hang it up?

Estamos apresentando Encontro Central. Telling me músicas inesquecíveis. Não existiria som se não houvesse silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim. Certas coisas que eu não sei dizer. A vida é mesmo assim. Certas coisas que eu não sei dizer. Encontro Central, na batida certa do seu coração. Essa música é linda demais, como é gostoso amar ao som do Encontro Central. Depois do intervalo, tem Recados do Coração. O Brasil inteiro ligado, a maior audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Muito bem, estamos de volta com nosso Encontro Central e as músicas mais românticas você ouve aqui. E agora, as declarações de amor, uma mais linda que a outra. Encontro Central apresenta Declaração de Amor. A Carmen de São Paulo para o Silas. O que faço? Tudo está igual. Suas lembranças me fazem chorar. Me esforço para não pensar, mas meu coração vai mal. É grande demais essa paixão. Esse amor só sabe me destruir. Quero fugir da vida, desta solidão, encontrar um cantinho só para dormir. Quero o silêncio para esquecer sua voz, deixar os lábios mudos, sem dizer nada. Já não leio poesia para não pensar em nós. Aqui perguntam por você a toda hora. Vou dar ordem para não falar seu nome. Sinto muito. Preciso colocar um fim agora. Músicas inesquecíveis. Encontro Central, o coração batendo mais forte. There's no tenderness like before in your fingertips. It makes me just feel like crying. Criticize every little thing I do. You're trying hard not to show it. Right down on my knees by you. If you would only love me like you used to do. Yeah, we had a love you don't find every day. Canções imortais. I see the passion in your eyes.

Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Yeah.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis. I know that somewhere there's a moment you and I will touch, a bridge across the empty space that you and I can cross, when the love of a woman finds the love of a man. The circle cannot be broken. The door is open for the time when your heart returns. Oh, I, in the silence of the peace, we will burn. In the heat in a woman finds the heat in a man. The flame burns forever. I need more than just a friend, and I'm standing here just trying to touch.

músicas inesquecíveis. São a flor da pele. Encontro Central. As mais românticas para deixar o seu namoro ainda mais excitante. Já já, depois do intervalo, tem mais recados do coração. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you will see. Encontro Central. Olá, corações apaixonados, estamos de volta com nosso Encontro Central. trilha sonora dos grandes amores. Agora, mais recados do coração. Encontro Central apresenta Declaração de Amor. O Roberto do Maranhão para Maria Clara. Essa noite foi tão maravilhosa que até a lua veio para nos brindar. Ela foi testemunha de toda emoção que senti do seu lado ao amanhecer, com o sol brilhando, anunciando um novo dia. Foi realmente um momento muito marcante. Te ver ainda deitada, de olhos fechados, renovando suas energias. Cheguei a pensar que o tempo podia parar nessa hora, e assim então viveríamos felizes eternamente. Amar você é o complemento da minha vida. Amar você é o grande motivo que tenho para concluir toda a minha jornada e conquistar novos horizontes. Sou feliz na certeza de que sempre estaremos juntos. Te amo, meu amor. Encontro Central. O coração batendo mais forte. My sanity hangs by a thread. I lose my way, but still you seem to understand. Now and forever, just hold you, too caught up in me to see. I'm holding a fortune that heaven has given to me. I'll try to show you each and forever. I will be your man. Now I can rest my worries and always be sure that I won't be alone anymore. If I'd only known you were there inesquecíveis. How can I just let you walk away, just let you leave without a trace? When I Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais.

like the wind. Feel your breath in my face, your body close to me. Can't look in your eyes, you're out of my league. Just a fool to believe. Encontro Central, a trilha sonora dos grandes amores. Finalizando mais uma edição que foi emocionante. Edição desta terça-feira, 12 de maio. Obrigado a você pelo amor, pela sintonia. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão. Amanhã estaremos de volta em mais um programa que vai mexer com as suas emoções. Até lá.